Oi, gente! 3:10, 3:10. Colônia Leite para sua beleza, Monange. Guarde bem esse nome. Que às vezes a gente engasga um pouquinho. Hoje não saiu, mas amanhã vai sair. 3:10. Deixe o seu recado após o bip. Gente, é fácil, não requer habilidade, muito menos prática. Gente, eu vou retornar assim que puder. 3:10.